porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa do jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Então, só até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo ver sem mim. E só a vida é tão sem graça. Só parece que nada se encaixa. Só vim aqui porque só eu estou no começo do fim. E eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu volto no tempo só mais uma vez. Em volta a nascer 93. Eu vou te amar por mais uma vez. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. Em volta a nascer 93. Bruno, sonorização. Qualidade laser. Os homens sem sentimentos está aqui, paixão. E só a vida é tão sem graça. Só parece que nada se encaixa. Só. Alô, caminho da roça. Porque só eu estou onde na espofeira. E eu vou te por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer 93. Os homens sentimentos está aqui, paixão. Gabrielzinho.